com orgulho, saudar os pais do bagulho, pela coragem que bate. Obrigado, amigo, pelo elefante, resgate em cada parte da rima. Por tirar do entulho, autoestima, borbulhar nosso sangue, eriçar nossa pele, meter a cara no bang pra que o ancestral se revele. Abençoe no zelo e no privilégio da África. Não dá pra traficar o que há de mais puro, guardado no quarto escuro das memórias de lá. Oxalá eu vou.